sentido norte, ali depois da ponte. Siga ver se pode, loucura tem de monte. Hidropest teste, disque 017. O noroeste ferve, hidrofest acende o leque. Lá da zona norte, MIRC. Hidrofônicos, intus, o alimém. Hidropest teste, disque 017. O noroeste ferve, hidrofest acende o leque. Lá da zona norte, MIRC. Hidrofônicos, intus, o alimém. Tapinha nas costas, já não ilude não. Na hora da sarjeta, cadê os irmão? É um copo na mão, viatura a milhão. Dois ou três de verdade que sobra na multidão. Nem me liga, pique lock e charadinha. Aqui é o papo reto, sem frescura e ladainha. Só relembrando de malandro pra malandro, a gente segue aqui firme, forte, trabalhando. Das cachaça que eu bebi, me levantei quando eu caí. Hidro formigueiro, o Brasil até o fim. Hidropest teste, disque 017. O noroeste ferve, hidrofest acende o leque. Lá da zona norte, MIRC. Hidrofônicos, intus, o alimém. Hidropest teste, disque 017. O noroeste ferve, hidrofest acende o leque. Lá da zona norte, MIRC. Hidrofônicos, intus, o alimém. Abra sua mente, seu mundo tudo errado. O sistema de lei e você é dominado. Mente abrindada, representa a caminhada. Sempre de coração, por amor pela rapa. Na concentração, movimentação. Atravessa o batimento, alivia a solidão. Lá da zona norte, MIRC. Hidrofônicos, tamo junto até morrer. Na concentração, movimentação. Atravessa o batimento, alivia a solidão. Lá na zona norte, MIRC. Hidrofônicos, tamo junto até morrer. Nos traços do grafite aos riscos do DMC. Rima, b-boy, visa, tá mandando a falar demais, eu sei. Você não é de verdade, não faz justiça, todos pela igualdade. Aquele faz de sistema, o crime não começa. Recompensa, respeita pra quem representa. Força na subida, é o dourado, é a brisa. Nas ideias pra queimar, quebrada é sintonia. Hidropest teste, disque 017. O noroeste ferve, hidrofest acende o leque. Lá da zona norte, MIRC. Hidrofônicos, intus, o alimém. Hidropest teste, disque 017. O noroeste ferve, hidrofest acende o leque. Lá da zona norte, MIRC. Hidrofônicos, intus, o alimém. Momento intergaláctico no ponto que se erra. Não se afobe, irmão, um minuto espera. Bem diferente do que a trajetória manda. Pelo caminho da dor é esse que a gente anda. Comanda, faz o jogo, direto e reto. O jogo da vida, correndo pelo certo. Fazendo tudo aquilo que o alienígena me ensinou. Absorvendo tudo que é bom, ruim, a mente fora já jogou. É assim, enfim. Pra uns é bom, mas pra outros é ruim. Me disseram até que tinha uma tal de paz. Foi dessa que eu ouvi falar, mas nunca vi mais. Ri dos outros, ri dos outros. É sempre desse jeito, todos erram pra caralho. E eu tenho que ser perfeito. Abra sua mente, seu mundo tudo errado. Sistema de lei e você é dominado. Abra sua mente, o seu mundo tudo errado. Sistema de lei e você é dominado. Força na subida, é o dourado, é a brisa. Nas ideias pra queimar, quebrada é sintonia. Hidropest teste, disque 017. O noroeste ferve, hidrofest acende o leque. Lá da zona norte, MIRC. Hidrofônicos, intus, o alimém. Hidropest teste, disque 017. O noroeste ferve, hidrofest acende o leque. Lá da zona norte, MIRC. Hidrofônicos, intus, o alimém.